Em linhas gerais, qual que é a proposta desse acompanhamento do Ministério Público hoje aqui na ETAF, no Córrego do Feijão? O Ministério Público de Minas Gerais organizou a visita técnica que acontece hoje com o objetivo de integrar todas as instituições que trabalham na recuperação da bacia do Rio Paraopeba. Então, para isso, nós vamos conhecer as estruturas que foram construídas durante o ano de 2019 para a contenção dos rejeitos. Por exemplo, a Estação de Tratamento de Águas Fluviais ETAF Iracema, que é o ponto de partida da visita. Também a equipe de auditoria técnica independente que trabalha para o Ministério Público acompanhando as obras da Vale, a EICOM, vai explicar o funcionamento dessas estruturas e o que é esperado delas no final do ano de 2020. Então é uma oportunidade de conhecer o trabalho que está sendo feito, conhecer as metas e objetivos para 2020 e integrar as instituições do sistema de justiça para uma atuação sinérgica e colaborativa.